Edilson, DJ Milley, Anderson Melo, considerado Juninho Moreno, DJ Davidson, DJ Apollo, DJ Beto, DJ Marcos, DJ Levi e Josimar, Joãozinho, Dieguinho, DJ Alex, DJ Brás, DJ Fili, DJ Pedrinho, Absoluto e Daniel. Sejam bem-vindos na festa do DJ. Essa é a festa do DJ do meu Pará. Só tem fera pra você se alucinar, soltando as melhores na cabeça de vocês. Sejam bem-vindos na festa do DJ. Dos DJs, dos DJs, dos DJs. Dos DJs, dos DJs, dos DJs. Joãozinho, Dieguinho, DJ Alex, DJ Brás, DJ Fili, DJ Pedrinho, Absoluto e Daniel. Sejam bem-vindos na festa do DJ.